processo, transforma-se em abscesso. O corpo pútrido do poço, onde nadam nada mortas, com umbilicais, cordões enrolados no pescoço, ideias vagas e tortas a fermentar por lá ficam, porém no esboço de um passo, sal da dívida comigo, é o melhor que consigo. E aquilo que melhor faço, não tiro a tema final, escondo a pedra e atiro o braço, sentada à minha espera. Sabe-se já com que cara, com carga que desanima, tanta urgência para nada, acaba por ser afronta, sido ainda por cima convocá-la e reprimi-la, sentada à minha espera, sentada à minha espera, sentada à minha espera. Seja bem com o que conto, portar-me sempre ao confronto, é ambição suficiente. História para acalmar, anda cá, vovó Vanessa, ouvidoexterno.blogspot.com. Quando alguém puder se é que alguém pode curar-me de ruir levar-me ao arco seja indolor.

vai o tempo que eu já não estou aqui. Ai, senhora, tu estavas muitos mais sinais. Ai, senhora, tu se esquecidos me lembrai. Ai, senhora, dos meus iguais que eu subtraí. Quanto desse sangue é dos meus pais? ouvidoexterno.blogspot.com. Sai da toca, deixa uma porta aberta e num segundo me desperta. vai haver manchas estranhas na parede. Tome agora enquanto podes, tome agora enquanto podes, tome agora enquanto podes, depois faz correr. Sabes, querida, não sou eu quem te quer mal. Mas o que nasce do chão ouvido externo. Vou viver até quando eu não sei. Importa o que serei. Quero é viver. E amanhã espero sempre um amanhã. E acredito que será mais um prazer. E vida é sempre uma curiosidade que me desperta com a idade. Interessa-me o que está para vir. A vida em mim é sempre uma certeza que nasce da minha riqueza, o meu prazer em descobrir. Encontrar, renovar, vou fugir ou repetir. Vou viver até quando eu não sei. Que me importa o que serei. Quero é viver. E amanhã espero sempre um amanhã. E acredito que ele será mais um prazer. E a vida é sempre uma curiosidade que me desperta com a idade. Interessa-me o que está para vir. E a vida em mim é sempre uma certeza. Riqueza, o meu prazer em descobrir. Encontrar, renovar, vou fugir ou repetir.

Thank you.